Lorenzo 219, tá, você tá me pedindo já direito aqui, ok? Certo. Manda então Guarulhos, 430, 169, o TAN 3165. Afirmativo. TAN 3165, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 1 e taxiway Índia. No ponto de espera, chama a torre em 198.95, altímetro 10.15, TAN 3165. 1095, 1895, ponto de espera via Índia, o TAN 3165. 1889, ao solo. Coordena essa equipe de solo após passagem do Airbus da TAM. Se dirige ao ponto de espera. Livrar cauda. Está livre no 09. Coordena essa equipe de solo. Gol no 889. Área do 9808, no solo aos 47, libera via ECO, solo no 21.9. ECO, 219, obrigado. Localizador, 5218. Torre, o número 895, 5218. 5218, localizador. FIP 5218, continua a aproximação, informarei pista livre. Boa noite, é necessária redução, senhorita? São 3662, livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, com 3 nós. Livre decolagem, tem 3662. 3808. Positivo, reportará Juliette, para ingresso, passarei 9808. Espera para 3165. Torre 1895. São 3165, mantém ponto de espera da 10. FIP 5218, confirmando embaixo travado. Baixo travado. Sente livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 3 nós. FIP 5218. Boa noite, disposto. TAM 3662, decolado aos 49, controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite, 3662. O Salvador, o gol 1889 para o táxi com 148 a bordo, autonomia 0345, alterna com. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame Torre 1895, gol 1889. Entre táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, gol 1889. Firmino, nível 350, então 3662? Não, aqui no sistema tem 370. Afirma, 370, confere, então 373662, obrigado. visual acompanha a pretensão. O passageiro 9808 prossegue na tráfego via Juliette para o Pátio Uno. Correto, para a remota do Pátio Uno. A aeronave mencionada está taxiando, vai aparecer aí na... outra vez aí da posição 7, isso vai assinar, ok? É um bug 37 da Gol. Obrigado. P52 no 8, no solo 851, libera via Eco, solo 121, decimal 9. Esperando via Eco, solo 1219, 352, 18. Uno 65, livre decolagem, pista 10, vento 180 graus, 2 nós. Autorizado alinhamento e decolagem pista na 0, TAM 3, 165. Do pátio 1. Quando lá tem o sinalizador, o 3522 no 8. Táxi via Alfa Juliette para a posição remota do pátio 1. Atento ao sinalizador, 3522 no 8. Salvador, TAM 3858, puxa back, acionamento 03. TAM 3858, 03 ao portão, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Autorizando em coordenação, sem mais para o táxi, TAM 3858. 889, inicialmente mantém ponto de espera da 10, aguardando instruções. Quem está aguardando, vão no 889. Uno 65, decolar 253, controle 120, bom voo. Boa, 08, 3165. Controle Salvador, tá 3165, boa. 5, contato radar, submantém o nível 360. Pega da Elton. Mantém pistão 0, gol no 889. Proa de bridge da presente? Negativo, medalhão. Medalhão da presente. Tocando 3662, pode vazir par? Negativo, mantém o perfil. Uno 604, uniforme confere informação em curso. Copia o 370 para Fortaleza. Copia. Uno 604, Salvador Fortaleza, autorizado nível de voo 370 via UP Zulu 19. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Momo Transição Froti 5003 no transponder, o controle 120.8, gol no 604. 4370 para Fortaleza. Eu vi a pista do 19, pista 10, TSE, da saída Momo, atenção para ti. Atenção de 5-0, controle 1-2-0-1-8. Correto, reposto quando pronto para acionamento e pushback o voo no 600. Pode ir, voo no 604. Reposto, posicionamento, a posição 2 do 604. Confirma a posição aqui para 52 boa noite. Gente, a informada para nós aqui pela infraero é a 1-3. Já estamos visual aqui com o sinalizador, grato. São 3662, chame Recife, frequência 12545, alternio 2685. Com Recife agora 2545, 2685, são 3662. Oito nove, decolar 256, controle 120, bom voo. 8-8, grato, 8-8-9. Sete dois a bordo, 3-55, João Pessoa. 3-55, João Pessoa, confirme apenas o VOB, por gentileza. 172. 3-8-5-8, autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. No ponto de espera chama a torre 1-8-95, altímetro 1-0-1-5. Direita em direto ao ponto de espera, 102.5, boa noite. Mantém o perfil da saída da El. 109.360, perfil da El, gol no 889. Pode ir para a Bridge? Após daí, direto Bridge? Confirme que modulou para Salvador? 3165, após daí, é Bridge? Estou modulando. 3165. 65, é Dael, Leda e após Bridge. Ah, tá ok, já. Você tomar uma coordenação com o Recife para saber se o mesmo autoriza o seu voo a Bridge. Era porque no solo a autorização tinha sido de Dael direto Bridge. E 3165 está autorizado o Bridge da presença. Direto Bridge, 3165. Chanel 190. Isso aí. Mais um minutinho, cópia, informação em curso e uniforme. Obrigado. Solo, Chanel 63, 1-3, livrou, nossa escuta. Chanel 63, 1393, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi Juliette. Juliette. Alfa, reportará com Juliette. Série 9808, pronto para cópia. Passarelo 9808, Salvador para Juazeiro. Autorizado nível de voo 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Sentido saída Momo Cogibo. Após Cogibo, voo direto para Paulo Afonso. Após conforme rota do plano de voo. 5010 no transponder, controle 120, décima 8, passarelo 9808. Após Paulo Afonso, segue conforme rota do plano de voo, o 9808. Correto, posição remota, reposto quando pronto para acionamento pushback. Oceanário 6303, ingresso Juliette, portão 04. 04, obrigado. Salvador, boa noite, é o 3.2. Confirme. 3.2. Cópia, o nível 190, o trip 5206? Não, 5206, Salvador Aracaju, autorizado o nível de voo 190, decolada 10, primeira curva à esquerda. Desfio da saída Pucajama, após Jamo, direto Aracaju. 5002 é o transponder, o controle 120, 18, trip 5216. Autorizado então o nível 190 para Aracaju, decolada 190, Jamo, após Jamo, direto. Protejamento correto, posição remota, reporte quando pronto para acionamento pushback. Chama o centro Recife, frequência 1-33, decimal 25. Recife, 1-33-25, agora no 889. Salvador, boa, 3858, decolada 950. 3858, contato radar, tudo mantém o nível 350, mantém a saída Momo. Sobe 350, mantendo precisa saída Momo, 3858. Tom 3305, para sequenciamento, reduza a velocidade para 2509. Reduzindo agora para 2509, 3305. Tom 3398, chegada a mar e desça para nível de voo 060. Visibilidade do TAM 3258, vamos pro TIA. TAM 3258, mantém o perfil de saída. Mantendo. Do portão, coordenação da equipe solo, repouso para táxi. Para táxi, voo 604. TAM 3305, reduza para 2309. 239 agora, 3305. Azul, pode descer até 4.000 pés. Azul 4235, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 095, descida para 4.000 pés, 4235. Azul 4235, reautorizado, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportaria estabilizado, 4235. 05, reduza para 2109. O Webjet 6747, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Decolada pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda, pós-Leda, voa direto, posição Bridge. 11 intercepta a rota Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano. 50 no 3 no transponder, o controle 120, 8, Webjet 6747. Webjet Objeto 6747 autorizado, Guarulhos, no 360, vai decolar 10, curva direita, na Dael Leta até Brite. Intercepta Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu e depois conforme o rota do plano. Vai decolar acionado 5013, chama controle 20.8. O desligamento correto é após qual pronto para acionamento pushback o Objeto 6747. Reportarei. São 3305, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limitado pelo localizador. Reduza para 1709. Esquerda, proa 9. São 3305, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Para o táxi, eu vou no 604, 178 a bordo. Você na Recife, 3 horas e 22 autonomia. 108 a bordo? Ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama a torre. 1 no 8, 95. Altímetro 10, 15, bom voo. Ai, ponto de espera, boa noite. São 3305, segue o Embraer 190, mantendo 200 de ground speed a 10 milhas. Agora. São 3998, reduza para 2109, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 4.000 pés, reduzindo para 2109, 906, pode passar abaixo do TPU. Livre da restrição ETAP, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Livre da restrição, 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Tá? 3, 9, 8. A puxa de acionamento, passarei de 9808. 9808, coordenação equipe de solo, repórter para o táxi. Reportará, passarei de 9808.